Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Bom dia. O Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, apontou que o consumo excessivo de pipoca de micro-ondas, que contém em sua fórmula de acetil, composto responsável por dar o aroma e o gosto amanteigado, pode causar Alzheimer. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram cérebros de ratos que ingeriram o composto após 90 dias de consumo. Os cientistas brasileiros relacionaram moléculas do composto à doença no cérebro dos animais, além de outras alterações que reforçam a tese de que a ingestão do diacetil pode gerar danos cerebrais. Em entrevista ao portal de notícias G1, o doutorando do Instituto, Lucas Ximenes, afirmou que a equipe confirmou que realmente existe a tendência do diacetil causar transtornos no cérebro. De acordo com o autor da pesquisa, depois de uma análise das 48 proteínas do órgão, 46 sofreram algum tipo de desregulação ou modificação em sua estrutura, por conta do consumo prolongado do composto. A investigação revelou o aumento da concentração de proteínas beta-amiloides, que normalmente são encontradas em pacientes com Alzheimer. Em outro dado alarmante, várias alterações identificadas nos animais podem estar relacionadas ao surgimento de demência e câncer. A pesquisa também serve de alerta para os funcionários das empresas que produzem pipoca de micro-ondas, que lidam ou até inalam diariamente o composto. O trabalho detalha que o produto orgânico, com sabor idêntico de manteiga, afetou tanto o cérebro de ratos machos quanto os de fêmeas, especialmente regiões do hipotálamo, um dos centros do sistema nervoso responsável por manter o organismo funcionando em equilíbrio. A substância pode ser encontrada também na composição de café, cerveja, chocolates, leites e iogurtes. No entanto, nas pipocas de micro-ondas, o produto aparece em concentrações maiores. Empresas como a IOC e a Ricari esclareceram que o diacetil não é utilizado na formulação dos produtos das marcas. A equipe de astrônomos da NASA descobriu a estrela mais distante já observada pela humanidade. Batizada de Randall, que significa estrela do amanhã em inglês arcaico, ela é tão longínqua que sua luz demorou 12 bilhões e 900 milhões de anos para chegar aos olhos terrestres. De acordo com um comunicado, o telescópio espacial Hubble estabeleceu um novo marco extraordinário: detectar a luz de uma estrela que existiu nos primeiros bilhões de anos após o nascimento do universo. Os pesquisadores afirmaram que essa estrela distante surgiu quando o universo tinha apenas 7% de sua idade atual. O estudo com todos os detalhes da descoberta foi publicado no periódico científico Nature. O autor principal do trabalho, o astrônomo Brian Welch, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, afirmou que no início a equipe quase não acreditou porque era muito mais longínqua do que a estrela anterior mais distante. E além disso, a Randall existiu há tanto tempo que é possível que não tenha tido as mesmas matérias-primas que as estrelas que nos rodeiam têm atualmente. Cálculos dos cientistas indicam que a Randall tem ao menos 50 vezes a massa de nosso Sol e é milhões de vezes mais brilhante. Ou seja, ela já se tornou uma das estrelas mais espetaculares conhecidas. Ao portal History, o pesquisador considerou que o estudo será uma janela a uma era do universo a qual a humanidade não está familiarizada. Nas palavras de Brian Welch, é como se tivéssemos estado lendo um livro muito interessante, mas começamos no segundo capítulo e agora teremos a oportunidade de ver como tudo começou. A quinta-feira registrou um marco para a história da ciência em todo o mundo. Mais de 20 anos depois de iniciar o sequenciamento do genoma humano, cientistas concluíram o quebra-cabeça. O genoma humano é um conjunto de informações que identificam como o ser humano é formado, composto por cerca de 3 bilhões e 100 milhões de subunidades de DNA, distribuídas em 23 pares de cromossomos que carregam genes compostos por 4 elementos básicos: adenina, timina, citosina e guanina. De acordo com um estudo publicado na quinta-feira na revista Science, o Consórcio Internacional de Cientistas concluiu o mapeamento. Os pesquisadores explicaram que as tecnologias de sequenciamento de DNA existentes anteriormente não eram capazes de ler certas partes dos códigos que foram consideradas por muito tempo lixo genético. Em entrevista à agência Associated Press, Ivan Eichler, pesquisador da Universidade de Washington que participou do levantamento e do projeto Genoma Humano Original, afirmou que alguns dos genes que nos tornam exclusivamente humanos estavam nessa matéria escura do genoma e passaram em branco. O trabalho do consórcio, conhecido pelo nome técnico de telômero para telômero, ou T2T, preenche as lacunas, corrige erros anteriores e revela longos trechos de DNA conhecidos por desempenhar papéis importantes na evolução da espécie e na ocorrência de doenças. Agora, com a imagem completa do genoma, o caminho está aberto para os pesquisadores ampliarem a percepção sobre a evolução e biologia humana, além de abrir as portas para descobertas médicas em áreas como envelhecimento, condições neurodegenerativas, câncer e doenças cardíacas. O pontapé da pesquisa do genoma humano foi dado em uma cerimônia na Casa Branca, nos Estados Unidos, no ano 2000, por líderes de duas entidades concorrentes, um projeto internacional com financiamento público liderado por uma agência dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e uma empresa privada, a Celera Genomics, com sede em Maryland. Os brasileiros amargam um cenário adverso com inflação e desemprego em níveis elevados e queda da renda dos trabalhadores. A tempestade perfeita surge depois do processo de recuperação econômica após as perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus e tende a dificultar o crescimento efetivo do PIB, o Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país nos próximos anos. Em fevereiro, o salário médio de admissão dos trabalhadores com carteira assinada caiu a R$ 1.878,66, remuneração 3,15% menor que a de janeiro e que representa uma perda real de 11,78% em 12 meses. Ao mesmo tempo, o rendimento médio real recebido pelos brasileiros figura em R$ 2.511, o valor mais baixo já registrado para um trimestre encerrado em fevereiro. As informações são da Agência Brasil. O Brasil passa por um aumento exponencial no número de casos de apologia do nazismo. Dados da Polícia Federal, obtidos com exclusividade lá pelo portal R7, revelam que somente nos últimos 3 anos, a corporação abriu 250 inquéritos para apurar casos que envolviam símbolos, declarações e ideias de termino associados ao regime liderado por Adolf Hitler. Em 2018, a Polícia Federal fechou o ano com 20 inquéritos abertos para apurar denúncias de crime de ódio contra judeus, negros, homossexuais e deficientes. Nos 12 meses seguintes, em 2019, esse número saltou para 69. O ápice dos casos registrados pela Polícia Federal até o momento foi em 2020, quando 110 inquéritos foram abertos para apurar eventuais atos nazistas e crimes de ódio. Os dados mostram que houve abertura de 71 inquéritos em 2021, número considerado elevado pelos integrantes da corporação, em comparação com períodos anteriores a 2018, quando a média era de 10 a 15 inquéritos por ano. O tema ganhou os debates em fevereiro depois que o então apresentador do Flow Podcast, Bruno Ayub, o Monark, defendeu a criação de um partido nazista no país. A discussão teve continuidade após o comentarista Adrilles Jorge fazer uma saudação semelhante a um gesto nazista em um programa de TV. As informações são do Portal R7. E o uso de cigarros eletrônicos por adolescentes tem deixado colégios brasileiros em alerta. A preocupação cresceu neste ano com a retomada das aulas presenciais. O consumo é comum em ambientes reservados, como nos banheiros, e há casos até de venda do dispositivo que são proibidos no Brasil dentro das próprias escolas. Colégios privados fazem comunicados aos pais e abordam em aulas os riscos da substância, vista muitas vezes como inofensiva. O desafio do cerco ao cigarro eletrônico, no entanto, é grande. Como são discretos, alguns se parecem com pendrives, podem passar despercebidos pelos professores, enfim. Os dispositivos funcionam por meio de uma bateria que esquenta um líquido interno, uma mistura de água, aromatizante alimentar, nicotina, propinoglicol e glicerina vegetal. Também chamado de VAP ou POD, o dispositivo é tragado pela boca e cria uma fumaça branca e sem cheiro ou com cheiro que se dissipa rapidamente no ar. Adolescentes ouvidos pelo portal Estadão dizem que o consumo é comum entre grupos de estudantes, principalmente do ensino médio, nos banheiros, no fundo das salas de aula ou nas quadras. Os jovens enviam mensagens de celulares uns aos outros para marcar encontros em áreas mais reservadas na escola, onde fumam juntos. O uso também ocorre fora do colégio, na saída da aula ou no intervalo entre os turnos. As informações são do Estadão Conteúdos. Caciques do União Brasil tentam convencer o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a ser candidato a deputado federal. Reservadamente, fontes do partido falam que esse é o único espaço possível para o recém-filiado. Resta Moro ser convencido disso. Paranaenses, Moro e a esposa, a advogada Rosângela, mudaram os domicílios eleitorais para São Paulo. A ideia do casal era que ela disputasse uma vaga na Câmara dos Deputados e ele a presidência ou o Senado pelo novo partido. O problema é que uma ala importante do União Brasil não quer Moro disputando as eleições majoritárias. Como era esperado, União Brasil, fruto da fusão do DEM com o PSL, encolheu na janela partidária na Câmara dos Deputados e Moro pode ser um puxador de votos, promovendo o aumento da bancada para 2023. O tamanho das bancadas na Câmara é proporcional à fatia de recursos do fundo partidário. Pesam ainda contra a disputa na eleição majoritária alguns pontos. A disputa para o Senado em São Paulo será acirrada em 2022, há apenas uma vaga por estado. Além da possibilidade de ficar de fora, caso eleito, Moro poderia sair do partido durante o mandato, pois o mandato dos senadores não é do partido, como acontece nas eleições proporcionais. Já uma eventual disputa à presidência enfrenta uma resistência de governadores, que buscam a reeleição e preferem ter a imagem associada a outros candidatos, mesmo sem apoio formal. É o caso de Ronaldo Caiado, em Goiás, alinhado a Bolsonaro, e ACM Neto, na Bahia, alinhado a Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do Notícias 24 Horas. No último sábado, um grande incêndio destruiu completamente uma grande loja de produtos de material de construção em San José, na Califórnia. E as chamas foram vistas até do espaço. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano, foi possível visualizar a impressão de calor do incêndio pelos satélites. O incêndio teria começado às 5 horas da tarde, horário local, e só foi controlado por volta da meia-noite. A princípio, ninguém ficou ferido, mas a loja ficou completamente destruída. De acordo com a deputada ucraniana Lyudmila Denisova, pelo menos 183 crianças já morreram e mais de 342 ficaram feridas desde o início da invasão russa. E segundo a responsável pelos direitos humanos do parlamento ucraniano, atualmente é impossível determinar o número real de crianças que foram vítimas da guerra, já que os russos continuam realizando ataques e ações hostis em muitas cidades. O maior número de vítimas foi registrado em Donetsk, seguido por Kiev e Kharkiv. Um russo de 34 anos matou os próprios pais na casa deles utilizando um martelo. O motivo? Um ressentimento de longa data. O crime teria acontecido no dia 7 de março, em Saratov, e só foi descoberto no último sábado. Após matar o pai a marteladas, o homem matou a mãe estrangulada. Ambos estavam dormindo. Os corpos estavam escondidos numa varanda. De acordo com o Ministério Público Russo, o homem possivelmente será condenado à prisão perpétua. O governo da Lituânia anunciou que suas forças armadas iniciarão o treinamento do exército ucraniano para utilizar armas e equipamentos ocidentais. De acordo com o tenente-general Valdemaras Rupsis, as Forças Armadas organizarão formação para soldados ucranianos na Lituânia. Os ucranianos serão treinados para utilizar armamento e equipamento ocidental. As Forças Armadas da Lituânia têm expertise na utilização de artilharia de propulsão própria feita na Alemanha e também radares antiaéreos e sistemas de mísseis da Suécia e Noruega. A Guarda Civil Espanhola apreendeu uma coleção particular com mais de 1.000 animais embalsamados. e mais de 400 deles de espécies ameaçadas ou extintas. A coleção estava na cidade de Bétera. Os animais estavam em dois armazéns. Entre os animais raros, o tigre de Bengala, o Adax, e o Oryx Damar. A coleção foi avaliada em cerca de 29 milhões de euros. O proprietário será acusado de tráfico e outros crimes contra o meio ambiente. O soldado russo Alexei Bikchov está sendo acusado de ter violentado um bebê de apenas um ano na Ucrânia. E o soldado foi preso pelo exército ucraniano. E supostas imagens do incidente estariam circulando na internet. E mais, em Bucha, uma jovem de 14 anos estaria grávida após ser violentada por 5 soldados. Você ouviu direto da redação na Geografia Rock. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento.